Foundation for... Toca o 2409 Azul, alterna Galeão, em 110 a bordo e 2:50 de autonomia. Pronto para o ataque. Luz 50-110, Galinha Grande. Dax autorizado via pátio Índia Alfa, ponto espero no 0, 2895, altímetro no 0, 14, Lozagem, Azul 40-89. Pátio Índia Bravo, ponto espero no 0, 2945, obrigado. Vou no 600, porção de número 9, puxa só na chama e taca. Puxa só na chama e taca. Recife, frequência 1-3-3-2-5. Confirmando 1-2-3-25 para o 3193. 1-3-3-25. Afirmativo 1-3-3-2-5, obrigado, uma boa tarde. Boa, bravo, bravo, Serra Controle, contato radar, suba sem restrições. Acedendo sem restrições para o 430 Bravo da Serra. Quebec, torre 1-1-8-95. Bolo 754, direto Aracaju. Direto Aracaju, bolo 754. Controle Salvador, autoriza da presente para onde de par. Oda 754, foi autorizado na Caju. Gente, a nossa presença são seis de par, senhores. Vamos continuar Campo Grande, Campina Grande. A gente não, a princípio, não passa por Aracaju. Ah, positivo eu também observei, mas a instrução partiu do centro de controle de área. Ok, a gente vai estar na nossa rota então, colocando Aracaju e após Aracaju seria de par. Eu acredito que não, eu vou fazer uma nova consulta ao melhor centro de controle do Nordeste. Obrigado, espera aí. Controle, Azul 4-1-6, controle, desça para 5.014, chegada mais. 5.014, mais. Quebec, pista livre autorizado, pouso no 7, vento no 14 graus, 1-2, nosso Quebec. Maravilha, livre na 1-7, mais Quebec. Direto então, obrigado, 1-7-4. 3-2-1-6, decola os 4-7, controle 1-2-0-8, mão louco. 2-0-8, voa. Boa. 2-9-10, a possibilidade de aproar para a posição Elefa ou Bud. Vamos voar para Elefa. Elefa, obrigado, hein? Salvador, boa tarde, Santo 3216, transfere, Momo. No 3216, controle, contato, radar. Equipe, se tiver condições de efetuar, estou com o bang da Gol já para iniciar o táxi no através do portão 09. Então vai. Rua esquerda após a decolagem e o centro de controle, por sinal melhor do Nordeste, não autorizou, capitão. Maravilha, então vamos seguir conforme o centro. Obrigado. 1-0-4-0-9. Ataque o 6-0-0-1-8-3-12-30, Matheus. Pátio Índia e Alfa, com temperatura 118-95, altímetro 1-0-1-4, tomo voo e boa tarde. Obrigado, Pátio Índia e Alfa, 118. No meio, estou ciente. Direto Bravo Delta, autorizado táxi via pátio 3 e aguardando para ingressar no pátio principal. Cero 320, Duna 2000 autorizado. Restrito 310, segundo o melhor centro de controle do Nordeste, autorizado a frotir. Frotir, restrito 310, 3216, obrigado. Olá, 754, chame Recife, 12545. 12545, 1754. Bravo, Bravo Serra, chame Recife, a frequência 1288. Afirmo. mantenha a posição, Juliette Bravo Delta aguardando. Azul 4089, decola 51, controle 120, decimal 8. 208, boa. Boa. Controle Salvador, muito boa, Azul 4089. Azul 4089, controle, contato. Completamente visual, passando 1500, possibilidade de estar presente da El ou Leda? Após 2000, Leda autorizado. Após 2000, Leda, muito grato, 4089. 6007, que aproxima-se do ponto de espera, autorizado aliar e decolar pista no zero, vento 150 graus, 10 nós. Partiu, valeu alinhamento e decolagem da pista 10, vou fazer. Solo Salvador, passarelo 2230. O feedback e acionamento está na remota no 4. A remota aguarda autorização, passageiro 230, número 2 no setor. Aguardando. Chico. É. Salve que luz de frequência livre. Ah, seu Lucas, Chico. Opa, Lucas. Parabéns de novo. Valeu, meu irmão. Puxa, né, 6320, tá 25 mil, a tua destaque. Duna 2000 ILS autorizado para o Oceano 632. Duna 2000 autorizado ILS, né, 182 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando galeão. Parte principal, Índia e Alfa, ponte para a torre 118-95, altímetro no 0 no 4, tão bom voo e boa tarde, 3205. No ponto 0-3-8-1-5, 1014 do ajuste, ou 3-8-0-5. O Lácio via Índia. Vende, via Índia. Salvador, trupe 5626. Tá ciente da Romeu, mantendo 140, passou com ele. Tripe 626, identifique, foi Bonf, chegada Bonf, pista 10.014. Identificou Bonf, o 5626. Tripe 626, contato, radar em curso. Mantendo sobrevoo na Fazenda Grande do Retiro. Positivo, Mike Jack, meu. Salve Delta, visual fora depois da TAN, através do 612. Pelo tráfego agilizando, cruza o pátio principal e reposto na Lima para prosseguir, Bravo Delta. 8. 208, boa tarde. Boa. Controle, voo na 600, na sua escuta. Voo na 600, controle, contato, radar. Merda. Autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nosso. Alinha e decola 3-2-0. 16, livre aproximação em ILS. 4116. B5447, chama Recife, frequência 288. Recife 288, grato. 230. Lima Mike Quebec, na Quebec, torre 18895 para o cruzamento, Bravo Delta. Guarda, número 2 no setor. Sendo 6320, passa a dona, localizador em aproximação. Reduz a checa 3, chama a torre, 1-1-8-9-5. Uniforme, desça para 6000 com 1904 e voe direto para o Duna. Controle Salvador, boa tarde, é o 35595 no ideal de hoje. 5595, voe Duna, desça para 2000 para o ILS com 1014, 5595. Apresente voando Duna com 1014, grato, 5595. Boa. Apesulo 10, Snap, Lúcio, depois de Barbacena. Decola da aula 0, curva direita. Saída da Euleda, depois voa posição bridge na aerovia. Aciona 5117, controle 208. Boa tarde, meu trabalho. Boa. Curva direita da Euleda, transponder 5117, controle 208. Autorizada para o 5595. 2000 pés. 2000 graus. 5595. Autorizado, pouso. Entra de 130 com 12. 130 com 12, minha 3 já. Chama para acionamento. Cortando. Franco Bull, Oceania 6315, informação é Romeu. Confirme. Franco Bull, Oceania 6315, centro de informação Romeu, nossa escuta para a cópia Guarulhos 360. Escuta após a cópia. Escuta para chega. Está autorizado, Guarulhos 360 nível, via AP do Zulu 16, via Bridge Belzonte, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, depois o Bridge. Aciona 5160, controle 208. Autorizado Guarulhos 360, via Pesulu no 6 até Belo Horizonte. Decola para o 0 da Euleda Bridge, 5160, transponder 1208, é o controle que eu fiz, o 6358. Correto, chama para acionar. Para o táxi, passarelo 2230, POB 71, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Passarelo 2230. Está livre o táxi via Pátio Índia até o Ponte Espera. Ponte Espera chama a torre 18, decimal 95. Pátio Índia, ponto de espera 118.95, 2230. Azul 4116, Duna, localizador, reduz a checa 3, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Ou no 600, chama Recife, 2545. 2545, qual serviço? Salvador, tripe 5240. Tripe 5240, Salvador, desça para 5000, ajuste no 014, voa Iduna, câmbio. 5000 no 014, voa Duna, 5240. São Paulo, pronto, cópia. Pronto, cópia, voo 1-2-3. Autorizar 360 para São Paulo, Congonhas, via Apesulo 16, via Bridge Belo Horizonte, decola bola 0, curva direita, saída da Euleta, depois voa posição Bridge. Aciona 5143, controle frequência 208. 360 autorizado, Apesulo 16, Bridge, Apesulo 16. Bravo Hotel Zulu, decola da 10, perfil da Dael Leda, após o abrigo 5143, transponder 208, controle, gol na 333. Correio, chão passionado. Chamará. Paulo, Salvador, chamei minha 320, Zulu. Minha 320, Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, chamei antes da Juliette, na 320. Salvador, passarelo 2230, ponto de espera da 10, pronto, aguardando. 2230, após a passagem do Embraer 90 da Azul na curta final, ali mantém piscina 0. Após a aeronave na final, ali mantém o passarelo 2230. Controle, 5595. Eu não entendi. 5595, é o número 1. Postal 62 de esquerda, tem que chegar na fila aberta. Eu pretendo aproximar o trip 5595 como número 2. Ok, beleza. De espera pro trip 5595. É Duna e LS. Aproximação e pouso. Muito grato. Se a gente tomar pro 050 também fica jogando, tá bom. 3805, chame Recife, frequência 13325. Paulo 62. Paulo, muito boa tarde, Azul 416, Alejandro. 416, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 416. 924 de táxi, ponto de espera, via Pátio Índia, chame Torres 86, 1895. O Apolo livre acionar, chame para o táxi, pronto para acompanhar as instruções. Apolo 62 autorizado, então vou visual para Petrolina, via Reaché, Farol, Barra, depois do Bonfim, depois visual, 075 nível. Aciona 5107, vai decolar da pista 10 com curva direita, saída visual, corredor Axé. Controle, saída 120, decimal 8. Tá correto, chame para o táxi. Para o pistão de estacionamento 394. 394. 394 no 5, ok? Aguarde, aguarde para o acionamento, um minuto. Aguarda, 1394. Trip 5240, velocidade 210. 2109, 5240. Estou em Salvador, boa tarde, passarei do 2230, transfere. Passarei do 2230, transfere, este é o controle Salvador. Contato radar, suba sem restrições. Acendendo 180 sem restrições no perfil Arbor. Azul 4116, é, aguarde antes do, da interseção o seu portão como faz. Gente, guardarei o azul 4116. Apolo Lili Taxi, confirma o POV? Puxa bem que acionamento entre 283, está na posição 3. No 3, está autorizado, chame táxi. E tráfego agora na transferência 5626. Chamou? Volume 924, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 130 graus, 129. Até o ponto de espera na cabeceira ou vai decolar da interseção da hotel? Ok, eu acho melhor porque evita de passar aqui no pátio e tem restrição de táxi, vai demorar acho que mais para a sua decolagem. Chame torre, frequência 118, desse 195 no ponto de espera do hotel. Essa para 2000. É para 2000, de fora. 5240, passa 7, desça para 2000. 2000, trip 5240. Controle é o 5626. Autoriza 1500 pés na frente da rotatória. O 626 descendo para 1500 pés na rotatória. É direto. Vai cruzar o localizador, velocidade 180. 180 graus, cruza o localizador 5240. Trip 5595, pista livre autorizada, pouso, vento no 40 graus, no 0 nós, 1014. Livre pouso na Trip 5595, 1014. Baixada travada. Afi. Ono 924, decola 10, controle 120, decimal 8, morro. Obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, é o Gol 924. Gol 924, controle, contato rodando. 40, está cruzando o localizador, direita, proa 100, 100. Direita 100, 5240. Polo 62, mantém a posição, aguarde para ingresso. E o vento para o 5595? 140 com 10. 140 com 10, grato. Correto. Expansão e efetue cheque para pouso. 32, efetua cheque, meu patrão. TPP 26 vai executar 360 para perder a altitude. O 3500 é ficou lá pra janela, já era pela esquerda, tá muito bom, muito alto. Ah, muito bom. 35240, direitão 20 pro localizador, chama estabilizado. Chamará estabilizado 5240 na trip. Taxi 3283 com 133 a bordo, 2 horas, preciso. Preenchimento torre 11895. 1895, quando for a Mike, meu papo, grato. Estou participando do plano 2305 até 3283. Salvo 1394, 190, que é o meu, estou na 23 horas e 5 até no campo. E Campinas é alternado? Afirmo. Te aguarde para o táxi. Vai. Salvador, bom dia, 355, livrou na sexta. 595, em frente, quilo, parte 3. Em frente, quilo, parte 3, 595. Azul 41 no meio, ingresso à esquerda, portão 3. Esquerda, gate 3, 41 no meio. 40, agora está habilitado. Vento no 0, vento no 5, 0 grau, 08 nós. Pronto, eu tenho 3283. Então 3283, cruzada minha e mantém a pista no zero. O Gol 394, observe a lave da Azul que vai passar à sua frente agora para estacionar no portão 3. Após ela, continua o taque até o ponto de espera da 1-0, chama a torre 18.95 para decolar. Faz o tráfego da Azul, prossegue, ponto 7.95. Tripe 626, para sua informação, o uniforme aeronave que estava no ILS acabou de abandonar com curva à esquerda, acredito que vai pousar na pista 17. Temos também o voo 5240 da sua companhia, que está em aproximação a 7 milhas e meia para passagem sobre o marcador. Você vai chamar agora a torre 11895, solicitar instruções para pouso na pista 17, Tripe 5626. Bem, obrigado pela coordenação, 118.95, 85, mais 2, bem. Controle, possibilidade do 223, vamos voar a posição altitude. Para o corredor Axé, reporte livrando o eixo de decolagem do 17. Apolo 62, curva direita, corredor Axé. Torre é o trip 5626. Trip 5626, reporte sobre a rotatória, aguardando instruções. Sim, já é. Já subiu a rotatória, o Tripe 5626. Aqui, o Tripe irá fazer espera sobre a rotatória 1500 pés, aguardando para prosseguir para a final da 17. Que aí temos um tráfego agora passando duna da companhia. Gente, você com 62, né? A de base para final 17, baixou e travou, uniforme, Mike uniforme. Só Mike uniforme, 3 horas pouso, pista 17, vento no 60 graus, 109. 7 uniforme. Torre ao Tripe 5240. Tripe 5240, reporte passando marcador externo. Reportará no externo, 5240. Então 3283, autorizada decolagem, pista no 0, vento no 60 graus, 10 nós.